350M. Rádio Liberal de Morada Nova. Rádio Liberal de Morada Nova. Uma empresa do Grupo Luiz Prata Girão. Uma empresa do Grupo Luiz Prata Girão. O Luiz Prata Girão. O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos é um órgão da Alesc que estimula a resolução pacífica de conflitos por meio do diálogo e da conciliação entre as partes. Com serviços gratuitos de mediação, assessoria jurídica e círculos restaurativos, o centro atua nas áreas de direito de família, imobiliário, condominial e de vizinhança. Acesse o site da Alesc ou ligue para o número 85-2180-6513 e marque seu atendimento. É a Alesc, mais perto do cidadão. Jogada para a morada na rede, o comércio fatal passa a sofrer a harmonia do mundo. Que Jesus abençoe e ilumine os corações de cada um de nós, para que possamos transformar a nossa comunicação de ideia e doença da sua certeza, bem como resultado do bem como Deus. Deus natal e feliz. Feliz ano novo. Votos do vereador Marcos Viana e Janeiro. Rações Carneiro, ração de pura qualidade. A Rações Carneiro informa ao seu cliente que tem tosta de algodão carneiro, farelo de algodão, milho grão, milho triturado, ração balanceada, farelo de soja bunge, farelo de soja carneiro, remoído, farelo grosso, sal comum, sal lactação, sal proteico e casquinha de soja. Tudo com a melhor qualidade e os melhores preços da região. Visite-nos e comprove. Informamos que a forma de pagamento é somente depósito bancário. Estamos situados na CE 138, quilômetro 63. Sítio Manuel Lopes, na saída de Morada Nova para Fortaleza. Informações ligue 088-99611-2380, 99815-1500, 992-23-0502. Fale com Mônica ou Charles e comprove o que estamos anunciando. Rações Carneiro, ração de pura qualidade. Atenção, Sessão Central em Vale de Aguaribor. Você que está construindo ou reformando, precisa de portas, portões, grades, janelas, portas para banheiro, fogo PVC, visórias, câmeras, alarmes de automação. Procure agora mesmo WL Alumínio. Procure agora mesmo WL Alumínio. Uma empresa séria que há 8 anos atua no segmento de esquadrias de alumínio e vidro. A WL Alumínio tem destacado no seu atendimento, rapidez e qualidade no seu serviço. Estamos situados na cidade de Chico e Coitinga. Atendemos toda a região. Mata Casa Luz Adana, sem compromisso. Thank you. 6 horas. 16 minutos.